famoso Chaves. Todos dizem que só faço atrapalhadas, que faço tremer as bases. Com as minhas piraltices preparadas, reclamo a todo instante. Dizem que sou mais espaçoso que um trem, que eu sou azucrinante, e que tão chato como eu não há ninguém. Legalzinha sua roupa, que roupinha muito chulosa. Isso. Nada, tudo é remendado. Não vale nenhum centavo. Mas agrada quem olhar. Dizem que sou endiabrado. Ser comportado para mim é contra a lei. Que a vila é um reinado, e que pareço dessa vila ser o rei. É que só sei viver brincando. Sou muito alegre e não conheço a tristeza. Ninguém me vê chorando, porque a vida para mim é uma beleza. Legalzinha sua roupa, que roupinha muito chulosa. Isso. Nela tudo é remendado. Não vale nenhum centavo. Mas agrada quem olhar. Legalzinha agora, sua roupa. O que acontece, Chaves? De novo você quase me derruba. Nossa, Madruga, foi sem querer, querendo. É que eu também escorreguei naquela caixa. Sim. Tá. Olha, professor, que ratinho é tão bonitinho. O senhor não acha? Chaves! O que ia fazer com esse rato? Você o estava colocando dentro da sacola de feira de Dona Florinda. Diga, estava ou não estava? Eu? Na sacola da Dona Florinda? Eu? Ai, meu Deus, Chaves! Vá fazer gracinhas pra sua avó! Tira isso daí! Ah, ninguém tem paciência comigo. Sabe, que é que o gatinho estava aqui no meu bolso. Aí ele começou a reclamar que estava com fome. Se você assustar o Kiko com esse rato, eu não sei o que faço com você, hein, Chaves? Tire esse rato.